Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Clínica Oral Medic, uma clínica odontológica acessível com dentistas especialistas preparados para melhor te atender. Aceitamos os planos App Vida, Santander, Previdente, Prodente, entre outros. Você que possui o plano App Vida, estamos atendendo por ordem de chegada ou por agendamento. Para mais informações, ligue 3275-9220. 3275-9220. A Clínica Oral Medic está localizada na Avenida José Leon, número 881, em frente ao posto de gasolina BR. Trabalhamos com prótese, restauração, canal, implantes, clareamento e lentes de contato. Não perca tempo, ligue e agende já sua consulta. 3275-9220. Repetindo, 3275-9220. Estamos seguindo todas as regras preconizadas pelas autoridades de saúde. Clínica Oral Medic, tudo o que você precisa para sorrir melhor. Visite-nos, será um prazer te receber. Cuide bem do seu sorriso. Conheça a Clínica Oral Medic, uma clínica odontológica acessível com dentistas especialistas preparados para melhor te atender. Aceitamos os planos App Vida, Santander, Previdente, Prodente, entre outros. Você que possui o plano App Vida, estamos atendendo por ordem de chegada ou por agendamento. Para mais informações, ligue 3275-9220. 3275-9220. A Clínica Oral Medic está localizada na Avenida José Leon, número 881, em frente ao posto de gasolina BR. Trabalhamos com prótese, restauração, canal, implantes, clareamento e lentes de contato. Não perca tempo, ligue e agende já sua consulta. 3275-9220. Repetindo, 3275-9220. Estamos seguindo todas as regras preconizadas pelas autoridades de saúde. Clínica Oral Medic, tudo o que você precisa para sorrir melhor. Visite-nos, será um prazer te receber.